Coração, leva paz pra quem que vem conflito. Leva pra ela um abraço, amigo, carinho. Eu sei que todo mundo quer um pouco de fé pra continuar de pé. Leva força apenas quem é forte. Só não leva vida pra conhecer a morte. Leva respeito, tem que ter coragem. Leva a vida sem pilantragem. Leva pro mundo, da rua pra casa, dos seres humanos pra toda a raça. Leva, tá esperando. Sobrevivência pra continuar e viver daqui pra frente. Pro jardim fica florido, leva uma semente e planta, encanta, os males espanta. Quem manja, leva felicidade, esbanja. Sorriso é preciso levar amor, descontração pra acabar com o mau humor. Tem que levar flores pra quem te ama. Tem que saber viver, irmão. Desencana, sai da lama, leva as mãos pra cima. Eu vou levar pra todo canto a rima. Leva pra quem pede orientação, leva luz aonde existe escuridão. Leva, tá esperando o quê? Pode levar, leva o seu coração pro bom lugar. Vou levar a vida ou deixa a vida te levar. Você escolhe aonde você quer chegar. Leva, tá esperando o quê? Pode levar, leva o seu coração pro bom lugar. Vou levar a vida ou deixa a vida te levar. Você escolhe aonde você quer chegar. Leva, tá esperando o quê? Leva o seu coração pra um bom lugar. Ou leva a vida ou deixa a vida te levar. Ou leva ou deixa a vida te levar. Tudo me leva, me vale cantar. Você escolhe aonde quer chegar. Me vale viver, me leva a pensar. Você escolhe aonde quer chegar.